esperando o trem. Mãe aparece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedrinho espera o carnaval, é sorte grande no bilhete pela federal todo mês. Esperando, esperando, esperando, esperança. Esperando trem, esperando aumento para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte. E a mulher de Pedro esperando um filho pra esperar também. Pedro Pedreiro pensei, esperando o trem. Mãe aparece, carece, espera também. Para o bem de quem tem frente, quem não tem vintém. Pedro Pedreiro tá esperando a morte ou esperando o dia de voltar pro norte. Ele não sabe, mas talvez no fundo exista alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar assim? Um desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais, sem ficar. Esperando, esperando, esperando, esperando só. Esperando o trem, esperando o filho pra esperar também. Esperando a festa, esperando a sorte. Esperando a festa, esperando a sorte. Esperando a morte, esperando nós. Esperando o dia, esperar ninguém. Esperando o fim, nada mais além da esperança fria, bendita e infinita do apito de um trem. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem. Obrigada.